Na noite de quinta-feira, por volta de 18 horas, servidores da Delegacia da Polícia Federal de Foz do Iguaçu realizaram a apreensão de 17,7 kg de cocaína e dois veículos na rodovia BR-277. Seis pessoas foram presas, sendo destas três homens de 23, 30 e 33 anos e três mulheres de 24, 24 e 27 anos. Os policiais federais receberam a informação de que um veículo Gol transportaria drogas de Foz do Iguaçu para o Rio Grande do Sul, acompanhado de perto por um Honda Civic, que atuaria como batedor. Os policiais se deslocaram até o posto de fiscalização da PRF em Santa Terezinha de Itaipu para tentar identificar os automóveis. Por volta de 18 horas, os veículos descritos na denúncia foram identificados pelos policiais ao passar pelo posto de fiscalização. Momento em que os policiais iniciaram um acompanhamento tático dos mesmos e efetuaram a abordagem quando eles estavam na fila do pedágio em São Miguel do Iguaçu. O Honda Civic era ocupado por um casal. No Gol estavam duas mulheres e dois homens. Durante a revista, no automóvel Gol foi descoberto um fundo falso no tanque de combustíveis do automóvel, onde estavam escondidos tabletes de cocaína. Neste momento, foi dada a voz de prisão em flagrante às pessoas, todas oriundas do Rio Grande do Sul. Os veículos e a droga foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu, onde os detidos encontram-se à disposição da Justiça. A Polícia Federal usará as informações coletadas nesta operação para desencadear uma investigação mais minuciosa sobre esta quadrilha. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.